sabe metade do que eu já vivi. Playboy é quem tem vida fácil. Eu levo num peito o lugar que eu nasci. Fala do, nunca fez o que eu faço. Fala mal, mas não faz o que eu faço. Papo reto da meu copo e meu macho. O menor, anota esse recado. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário? Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra, não corre pra ser milionário. Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço e meu neto vai ser milionário. Trampando sério, mantendo meu foco cada dia mais perto de ser milionário. 4 anos atrás, época de batalha, Orochi domino São Gonçalo. Há 3 anos atrás, entrei pro Modeste porque eu era mais um visionário. Há 2 anos atrás, confiamos nos merda que até nosso nome roubaram. Esse ano, voltamos muito mais pesado, agora os menores são empresários. Vejo meu futuro junto com Orochi, 15 muito rico, dirigindo Maybach. Os filha da puta que me abandonaram, nunca vou ter privilégio pra poder fumar do meu back. Terno exalando Malbec, 3 mil reais no sapato da ref. Ganhando Grammy com disco de rap. Falta pouco pra essa vida de chefe. Falta pouco pra eu matar seu bonde. Nosso segurança anda de fuzil. Falta pouco pra eu fazer contigo o mesmo que o Drake fez com o Mac Mill. Falta pouco pra eu ser milionário, pra ter diamante num relógio caro. O melhor haxixe, o gank mais jaro. Gastando essa grana fora do Brasil. Já peguei ônibus lotado, agora eu quero bugar. Eu já usei camisa falsa, agora eu quero Versace. Pra quem nasce na favela, só pra sair da cidade. O coração é favelado, independente do traje. Na malandragem, sempre na roda de freestyle. Saudade bate, só que eu já passei dessa fase. Na humildade, vida longa, pô, de verdade. Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário. Pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário? Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra, não corre pra ser milionário. Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço e meu neto vai ser milionário. Sério, mantendo meu foco cada dia mais perto de ser milionário. Yo, se você pensa em ser milionário, eu também pensei, me lembro daquela noite. Eu no céu e nós na roda, prioridade não era nota. Na madrugada fazendo freestyle antes dessa porra virar moda. Tive o sonho de ser milionário. Eu me lembro bem, foi como se fosse hoje. A mesma rima feita há 4 anos, quando todo mundo desacreditava. Virou meu sustento, comida na mesa e um rolê na Disney com a Maria Clara. Minha coroa contando uma lote, pique de patroa nessas horas vaga. É por ela que eu faço essa porra, se você me atrasa eu te mando pra vala. Mundo novo, vida nova, cada esquina, cada história. Pros amigos, ouro e joia. Não vou me deixar levar porque eu vi de perto um mano milionário vender sua fortuna por um dia de fama. Sua mente despreparada não entendeu que a maior parte dessa história é de drama. Vi de perto que a grana não mexe apenas com a cabeça de quem faz e conta. Por isso que eu sigo só ganhando dela e de nenhuma forma essa puta me ganha. Meu conselho pra ser milionário, veja a luz e siga, mas não fique cego. Escreva tudo, mas nem sempre o certo. Bata nessa tecla, martelo no prego. Faz ela virar bem mais do que um duelo. Faz isso virar uma luta, mente verso. Faça dessa luta mais cara da história, tipo a do Mayweather contra o McGregor. Tem mano azarado querendo minha sorte. Escolhe essa mina, mas ela me escolhe. Caminho certo, a morte. E o que não me mata me deixa mais forte. Eu no céu e nós no palco. Quem foi fiel será lembrado. Quando eu vi vagabundo perguntando como que esses caras do rap do nada virou milionário. Pergunta dentro da favela, qual soldado não tem vontade de ser milionário? Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra, não corre pra ser milionário. Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço e meu neto vai ser milionário. Trampando sério, mantendo meu foco cada dia mais perto de ser milionário.